Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar, como as águas do rio, então subirei como Namã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebro meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Namã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar, como as águas do rio, então subirei como Namã curando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebro meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Namã no teu poder.